Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. A voz de vocês. Mas é claro que o sol vai. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe diga que não vale a pena acreditar num sonho que se tem. Que os seus planos nunca vão dar certo, que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai, Renato Russo.